querendo ganhar um beijo, querendo ganhar um beijo seu. E quando o sol se levanta, amanhece, e a dor da falta no peito engrandece. Passar o dia esperando um beijo, só pra matar um desejo, só pra matar um desejo meu. Já tentei seguir sozinha meu caminho, mas tem alguma coisa no meu coração. Um sentimento forte, tempestade, vento. Sobre minha alma te conquistar. Só pra matar um desejo meu. Sinto um calor quando bate a saudade, até parece uma onda de fogo. Você que chama essa chama acesa, que arde pelo desejo, que arde só por um beijo teu. Chama acesa, que arde pelo desejo, que arde só por um beijo teu. Eu já tentei seguir sozinha.